3399, chame Recife, 13325, alternando 12510. Serra Hotel Yankee, 56 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, está presente, chame controle, Ilhéus na 120, decimal 1. Dia, bom voo. 520, bom dia, está sob contato na radar na decolagem, sobre a nível de voo 190, no perfil Pucajão Maracaju. 190, Pucajão Maracaju. Paulo, Salvador, bom dia, Webjet, Whisky, Juliette, Eco. Chame Recife na 2685, alternando 12545. Obrigado, Salvador, bom dia, Webjet, Whisky, Juliette, Eco. 27, muito bom dia, sob contato radar na decolagem, suba ao 360, da presente voa Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda, Leda Bridge, ciente, suba ao 360. Paulo Salvador, bom dia, o Sam Mike Bravo Romeu. Salvador, bom dia, Webjet, Whisky, Juliette, Eco. Salvador, bom dia, Webjet, Whisky, Juliette, Eco. Whisky, Juliette, Eco, solicito autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 04. Autorizado, não tem disputa, informa no PR. Positivo, certo, informarei o PR. Salvador, bom dia, o Sam Mike Bravo Romeu. Controle. 3287 controle. Presente o voo bridge restrita nível de voo 340. Gente, na proa de bridge solicito 340 como nível final, o 3287. Gente, aguarde coordenação com Recife, a princípio mantém a restrição do 340. Ok. Autorizado nível de voo 340 como final. Puta 3287. Paulo, Salvador, bom dia, o Sam, Mike Bravo, Romeu. Bom dia, bom voo.